Brunão começa, certo? 30 segundos. DJ Biel, Bruno Turuzawa. Aí! Vai que vai! Batalha Grajaú, Red City. Voo livre. 30 segundos para Brunão. Você é o Samuca e eu sou lá do Grajaú. Agora o Samuca vai tomar um couro e vai pro Samu. Cê tá ligado que eu chego na rima. Samuca vai tomar um couro e vai ficar com hemorragia. Cê sabe que eu chego, eu sou o Brunão. E dentro desse hospital eu faço logo uma operação, operação. Cê sabe eu chego na improvisação. E agora do Samuca eu arranco o coração. Porque tu, você não tem a proceder. Não sabe mandar, não sabe desenvolver no RAP. Porque eu vou mandando, você é moleque. Você é novato e você não sabe, você não manja de rap, cê sabe que eu acabo você, eu vou mandando papo, agora você sai aqui hospitalizado. Cê é louco, Samuca, hospitalizado você vai sair do show livre, como é que pode, irmão? Não deixa não, não deixa esse mano te zoar assim não, vai, 30 Liga segundos 192 aí, 192. 192. Ai, ai. Vem com nós assim, ó, quem tá aqui, ó. E a rapaziada de casa também. Energia, aí, aí. Vai em casa, vai em casa. Tá na sintonia. Eu vou mandando a minha rima, Bruno, você é consequente. Eu vou tá de ambulância e você vai ser o paciente. Eu vou mandando o bagulho, Bruno, e agora toma. Você vai ser o paciente, vai sair estado de coma. É o Samuca chegando, mandando aquele beat bom. Mostrando que aqui na rima eu tenho dom. Eu mando um bagulho, olha só que não se engana. Dá um close aqui, gente, administra a tela plana. É desse jeitão que o Samuca vai chegando. Mandando o improviso aqui, que eu vou representando. É desse jeito que eu mando aqui no improviso. Pra fazer uma touca pra você, só usando uma lona de circo. Cê é louco. Que acusação gravíssima, mano. E a lona de circo é cara, hein? Aí, o que, que você acha, Léo, que ganhou esse primeiro round? Aí, os MC é monstro, certo? Mas eu vou votar aqui no Samuca. Chegou representando aí na resposta. Primeiro round aí, o voto do Léo foi pro Samuca. E você, JP? Eu venho de contramão, tá ligado, mano? Eu já vou votar no Brunão aqui. Nossa, gostei, mano. Gostei da primeira. Os caras me colocam no fogo cruzado, né, mano? E o Lada combinou também. Vocês é zoado. Tô brincando. Mas aí, meu voto vai pro Brunão aí, certo? Nesse primeiro round aí também. Achei que o Brunão chegou mais pá. Mas nada tá ganho, certo, Brunão? Isso. Volta DJ, 30 segundos. Vai que vai, Samuca. É desse jeito, Brunão. Vai, levanta a mão pro alto. Que agora o Samuca toma sua mente de assalto. É desse jeitão, agora eu vou mandar. Olha o Samuca chegando aqui só pra representar. Eu vou mandando um bagulho, pode pá que não compete. Cê é da 27, eu sou do Jardim Reinberg. É desse jeito, pode pá que não. Agora eu vou mandando, chama lá, me salve, cheque mate na missão. É desse jeitão, que agora eu mando truta. Cheque mate na missão e o peão do carro recua. É desse jeitão que o Samuca vai mandar. Agora com a sua cara eu vou esculachar. Brunão, cê queria rima boa, então agora toma. Porque a sua cara eu já vou jogando pra lona. É desse jeitão que o Samuca vai mandando, então. Sua cara tá aqui em cima, mas seu queixo tá no chão. Cê é louco. Tá tipo máscara, Brunão. Qual que é as ideias? Tá tipo máscara. É poucas. Aí, quebra ele, João. 30 segundos pra você. Posso fazer uma perguntinha primeiro aí? Deixa o beat tocando. Pode deixar. Fala, Brunão. Na hora da batalha, você quer perguntar? E aí, Gá, chega aqui, meu amigo. O mano mandando rima decorada. Isso é batalha decorada ou de improviso? Não sei, quem que você tá falando? Agora é o Bruno que chega pesado, improvisando, tá ligado? Que aqui é só punch. Esse nariz gigante dá pra pular de bang jump. Cê sabe, eu posso repetir a rima não. Cê sabe que eu chego pesado, aqui é o Brunão. Você falou da 27, falou da sua quebrada. Agora eu mostro aqui na improvisada. Cê tá ligado que eu sou o Brunão. Independente da onde você vem, meu parceiro, o rap é união. O rap é união e eu não prego desunião. Cê tá ligado, eu chego na improvisação. Cê tá ligado que você falou de duas quebradas, aliado. Agora você sai com seu corpo decepado. Ixi, e aí, Japa Epicentro? Maria. Fala pra nós quem você acha que vence esse round. Muito sangue, você é louco, muita violência, são muito violentos. Sanguinolência. Cara, gostei muito dessa vez agora do Samuca, tá ligado? Com as técnicas dele, né, mano? Com essa visão aí de poder agregar rima nas paradas aí, foi bem legal, certo? E aí, lá da Kipnis? Então, ficou com o Samuca também, tá ligado? Samuca? Mais direto, tá ligado? As punchline ali certinha. Certo, então é terceiro round? Samuca. Terceiro round. Para o ímpar aí, esses dois aí, que é bate e volta. Agora você começa. Samuca começa o bate e volta aí do terceiro. Tudo certo aí? DJ BL, Bruno Turuzawa, é Batalha Grajaú Rap City, Show Livre. Vem, vem com nós. Vem com nós. Aí. E aí, seus MCs? Rest in peace, Mob Deep. Eu vou mandando a rima agora, presta muita atenção. Olha o Bruno apanhando em alta definição. É o Samuca que chega e não derrube. Pode ir lá assistir o Bruno apanhando no YouTube. Apanhando no YouTube, meu parceiro. Agora eu mostro aqui, eu vou mandando que o freestyle é verdadeiro. Cê tá ligado que eu sou boladão. Com um nariz desse tamanho só aparece se tiver umas três televisão. Eu mando um bagulho que fica esquisito. Quer falar do meu nariz e o aeroporto de mosquito. É desse jeitão que o Samuca esculacha. Agora, Bruno, aonde você vai esconder sua cara? É o aeroporto de mosquito aqui na rima. E agora eu na sua vida é uma passagem só de ida. Cê sabe que eu vou mandando, não é do caderno. Uma passagem só de ida, me enfrentou, cê vai pro inferno. Vou pro inferno, então tumultu. Vou rimar com o capeta e vou levar você lá junto. É desse jeitão que eu mando no freestyle. Samuca vai chegando e te causando aquele baque. Cê tá ligado que eu chego, sou competente. Cê vai pro inferno e vai pro capeta e vai sentar lá no tridente. Por isso que eu chego, eu vou mandando. Cê tá ligado que é o Brunão que chega aqui e tá te amassando. Oh, eita, louco. Invocou até o Satanás. Ai, Rapaz, Deus. Todo mundo exorcizado.